Sangue que temos para dar.

tudo que eu olhar quando me levas, não sei. Mas sei que eu vou contigo, olho em frente, olha a estrada. Mesmo que queira que não vejo nada, só amor, que horror, só uma flor que se sentiu. Sei que por ti estou partido, dava luz para te beijar. Então parte super star, como eu louco e não é pouco, és demais. Mas tu me estás a amar, amar, amar. queria ter o gesto teu. Escuro, um sonho que acaba, dá-me um futuro. cambia tu sentido. Cada sorriso teu só me faz sentir dois. Sem pensar, fiquei preso ao sonho. cidades, outra até amada. Mas sobreviver para longe assim se impôs, deixar lugares afetos, tudo enfim. A felicidade nunca encontrada não me aconteceu aqui. Tempo tão amargo, de ti só desamor, mas fico à espera de uma angélica em flor. Teu olhar, eterna nostalgia, cidades, outra terra amada. Mas sobreviver para longe assim se impôs, deixar lugares e afetos, tudo enfim. Cidade nunca encontrada não me aconteceu aqui. Tempo tão amargo, de ti só desamor, mas fico à espera de uma angélica em flor. Como um outro assunto qualquer.

vais ver. Pra Solta-te aos ventos, arriscada desilusão de amores incertos, tristes caminhos. O teu segredo faz forte o teu coração. Sobe, sobe, balão, sobe. Sobe, sobe.